É nós que fecha da ponte pra chega. Cá. Chega! É nós na fita, nós no gela. Vencerá. Disposição, nós é favela. Vencerá. Bola de meia sem da goela. Vencerá. Vamos lá, pra ganhar, só chegar. Paz, luz divina. O Titã, muito som, pronto pro jogo, cannabis versus Vila Fundão. No Granjão, e eu vou colar. Tá 36 graus e o sol tá de rachar. Do ar da tarde, quebrada agitada. As ruas tão cheias, a Godoy tá lotada. E a rapaziada só curtindo o som. Na bola de meia só, segue bom. Asfalto, carro, moto, sobe e desce, cuidado. Sai da rua, moleque. Que acontece os coxinha por aqui? Deve tá procurando alguém, faz torquim. Sai de mim pra chave, não vou mais. Quero viver liberdade e muita paz. Isso mesmo, João, pensamento positivo. Malha geral que mora um perigo. É quente, é quente. Pode crer, e aí, aquele rolê vai me envolver. Leste, Capão City, Grajaú, Ibu. Não esquenta, sempre cabe mais um. É nós na fita, nós no gela. Vencerá. Então nós é favela. Vencerá. Bola de meia, sem taguela. Vencerá. Vamos lá, pra ganhar, só chegar. É nós na fita, nós no gela. Vencerá. Posição, nós é favela. Vencerá. Bola de meia, sem taguela. Vencerá. Vamos lá, pra ganhar, só chegar. Inicia o jogo, todo mundo conhecido. O quê? Mas dentro de campo não tem amigo. A meta é ganhar, perder não dá. Toca a bola pra lá, rola a bola pra cá. Gol, tiro, Fox, vibração. Vai, carai, pega, não dava não. Carne na brasa, vinil na vitrola. Vambora, vambora, essa é a hora. Rap, samba, soul, ICG, Zeca, Bezerra, Exalta, Martim. Veja na grade, e o na taça, preta show. Nave, várias mulata, milates, fumaça sobe, red desce. Tá moscando, ramelão, pé de break. Light, todo elétrico, frenesi. Preste atenção, true, sente aí. Tupac, Bob Marley, James Brown. Gol, caixa, semifinal. É nóis na fita, nóis no gela. Vencerá. Disposição, nós é favela. Vencerá. Bola de meia, sem da goela. Vencerá. Vamos lá, pra ganhar, só chegar. É nóis na fita, nóis no gela. Vencerá. Disposição, nós é favela. Vencerá. Bola de meia, sem da goela. Vencerá. Vamos lá, pra ganhar, só chegar. É nóis na fita, nóis no gela. Vencerá. Disposição, nós é favela. Vencerá. Bola de meia, sem da goela. Vencerá. Vamos lá, pra ganhar, só chegar. É nóis na fita, nóis no gela. Vencerá. Disposição, nós é favela. Vencerá. Bola de meia, sem da goela. Vencerá. Vamos lá, pra ganhar, só chegar. Assim, ó.